Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 22 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 113-A de 2011 do deputado Bebeto, do PDT, que obriga financeiras e empresas que operem com crédito a divulgarem o teor da lei que proíbe consulta a amigos ou familiares para complemento de informações cadastrais. Ficar incomodando as pessoas, eu acho que pô, tem tantas outras maneiras de poder você ver, até pelo próprio CPF, você já vê se o cara está devendo, se está no Serasa, se tem alguma pendência, entendeu? Não precisa ligar para incomodar parentes, amigos, vizinhos, para poder saber dessa pessoa. A divulgação será feita através da afixação de cartazes com o teor da norma de número 3.299 de 99. Reportagem Ronaldo Ribeiro.